nossas catedrais de papel. Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda esta terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira. Vai queimar, Lady Jane. Ah, Lady Jane, eu tive um sonho estranho. Cheiro dos esgotos no chão, sob essas catedrais de Babel. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda esta terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira. Vai queimar, Lady Jane. Ah, Lady Jane, eu tive um sonho estranho de morte no dia da ideia.